As feiras estão vazias, as obras estão paradas, as ruas não têm carros, as fazendas não têm trabalhos, as lojas se fecharam, os fóruns estão fechados, nesta terra não há trabalhos, pois o Rei do Céu vem. A trombeta está tocando, o rosto do Rei eu vejo. Aleluia, Jesus vem vindo pra mim. As pessoas estão nas ruas, pois tem vidas transformadas. Os lares estão felizes e os presos estão livres. As crianças e os velhos, de mão em mão, olhando todos com saúde e com roupas alvejantes. A trombeta está tocando, o rosto do Rei eu vejo. Aleluia, Jesus vem vindo pra mim. Aleluia, Jesus vem vindo pra mim.